Meu burro, meu burro, ficou com dor de ouvido. Mamãe mandou comprar cotonete para ouvido. Meu burro, meu burro, ficou com dor de cabeça. Mamãe mandou comprar um chapéu para a cabeça. Meu burro, meu burro, ficou com dor de barriga. Mamãe mandou comprar um remédio pra barriga. Meu burro, ficou com dor no pé. Mamãe mandou comprar